Sanar 6313, após a passagem do Boeing 738 da BGED, a sua retaguarda, autorizado inicial push, back, acionamento, estamos pronto para ataque. Sistema ativo, após a passagem da aeronave da WebJet, autorizado push, back, acionamento, reporta ataque, 6303. Controle Salvador, trip 5515 para descida. Trip 5515, peça nível de voo 060. 060-5515. Jet 6747 autorizado a linha e decolar a pista 1-0, vento 1-50 graus, 06-2. A linha aí decola, vento 7-4. Rio 5972, ali. 5972, torre 98, meia dúzia, bom pouso. Gol 076, DS2000, PES com 1014, está autorizado a final ILS, reportagem estabilizada. 2000 com 1014, reportaremos estabilizado no SEI, o gol 976. Controle, Torre Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite. Cheque trem de pouso. Autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 06-2. Baixado e checado. 3 saídas arbor, quando possível, por gentileza, qualquer flor direta nos ajudaria. Pode. Chanel 6303, acionado, pronto para o táxi, informa 130 pessoas a bordo, tem 3 horas e 55 de autonomia e o alternado é Galeão. Chanel 6303, autorizado táxi via Índia, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Sistema ativo, livre táxi via Índia, vai reportar no ponto de espera nessa frequência, pronto para decolagem 6303. 7747, voa direto, posição Elefa. Direto Elefa da presença, 7747. Salvador, 6303 da Oxané, no ponto espera, 7010, próximo para a decolagem. Oxané 6313, mantém o ponto espera. Agora seu ponto espera, 6313. Jet 6747, voa direto Sagaz. Direto Sagaz, presidente, muito grato pela coordenação, web 6747. Na 63, eu não trago autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ok, alinhar e manter cabeceira 1-0, 63, 63. Rio 5972, no solo 48, mantém me escuta. Liga direita, autorizado o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 08. Alfa Kilo, pátio 3, posição 08. Boa noite novamente, hoje o 4209, autorização para a Confins 380, frente alta. Informação 5102 no BES 2014, está autorizado a sinal ILS, reportar estabilizado. 2014, liberado ILS, reportar estabilizado 5525. Autorizado decolagem 6310, pista na 0, iniciando 6310. Azul 4209, pronto, cópia. Afirma. Azul 4209, autorizado com fins, nível de voo 380, via Upes Luma 6. Pistão 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5176. Autorizado para consciência 380, Upes Luma 6. Saída da pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 208, controle 5176, transporte 4209. Azul 4209, cotejamento correto, sendo pronto para pushback acionamento. Sim, 4209. Estabilizado o voo no 076 no X-Ray. 076, torre no 9862. 9862, grato, bom trabalho. Muito bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, o voo no 076, estabilizado no X-Ray. Gol 1076, boa noite. Cheque tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 04 nós. Ok, ciente, ainda trem em cima e aqui, livre o pouso. 360, saída Arbor. Perfil da saída Arbor, subindo ao 360, confirma. Estimativo, nível autorizado 360. Estimativo, saída Arbor, subindo ao 360, 6303. 55 no 5 estabilizado no localizador. 55 no 5 completa a aproximação, torre no 8, meia dúzia. 1 no 8, meia dúzia, 55 no 5. Torre Salvador, muito boa noite, 355 no 5. 355 no 5, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Continuando a aproximação, aguardando para pouso, 55 no 5. No solo 54, mantém, me escuta. Liga direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 02. Sente à direita, na sua escuta, Alfa Juliette 02, gol no 076. Cinco, cheque tem, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 04 nós. Baixado e checado, livre pouso para o trip 5515. Na 6224, boa noite, aciona a identificação, direto toque, descendo ao 050. Identificou, descendo ao 050, na frente do toque, aciona a 6224. Na 6313, uma Recife, uma 260. Recife agora, frequência 1260, Xané 6313, grato, bom trabalho. 5, Monsolo 57, mantém minha escuta, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 03. Mantendo a escuta, Alfa, Kilo, pátio 303, trip 5515. Regresso na Juliette, gol 90, 76. Gol 90, 76, ciência, autorizado a ingressar na Juliette, posição 02. Livre Juliette, 02, gol 0, 76. Na 6224, direto Duna 2014, reposto localizador. Direto Duna, descendo a 2014, descendo a 2024. Direto Duna Salvador, boa noite, Altan 3305, autorização de tráfego Recife, nível 330, copia. Ok, chame torre 186 para cópia. 186. Torre Salvador, boa noite, Altan 3305, autorização de tráfego para Recife no nível 330, copia. Altan 3305, autorizado para o melhor lugar do mundo, nível de voo 330 via Upperwhisky 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle 120.8, transponda 5174. Altan 3305, ciente. Está autorizado Recife, nível 330 via Upperwhisky 58, decolando da pistão no zero com curva esquerda. A saída é a Pulca, transição Aracaju. 120.8 é o controle Salvador e o transponder 5174, tá 3305, no gate de número 7. Então, 3305, cotejamento correto, chama o plano para pushback acionamento. Formarei 05. Pode confirmar pro 6224 se nessa planta está pra localizar? Afirmativo, tá aqui VLS, reporte estabilizado, 6224. Sente livre, LS, reporte estabilizado, 6224. E o 4209 está na 3, puxa o acionamento. Do 4209 autorizado, puxa o acionar, chama para trás. Livre, puxa o acionamento, 4209. Estabilizado no localizador, eu acionei o 6224. 6224, chama a torre, 1862, bom ponto. Torre 1086, eu acionei o 6224, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, eu acionei o 6224, estabilizado no localizador. 3-2-0. Acionei o 6224, segue trem, autorizado pouso na 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6-2. Sente livre pouso na 1-0, acionei o 6224. Rio está autorizado, chame só o Torre 18-6 para instruções, por favor. Rio 5972, tanto cópia. Rio 5972, autorizado Galeão, nível de voo 320, via Upper Whisky 50. Pistão 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 120, decimal 8, transponder 5401. Controle 120, décima 8, Rio. Ok, cliente 320 para o caminhão, via AP-150. Decola da 10, curva direita, saída da El, desde a El 5401, Rio, controle 1208. Rio 5972, no nível 320, chame pronto para acionamento. Chamarei para acionamento.